Bora moçada, isso aqui é aeróbica do tchan. Todo mundo com short de malha e vamos aquecer. Esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. Vamos pro ladinho? Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Já foi? Vamos pro outro agora? Pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Tá aquecidinha, baby, então simbora. Vem pra aeróbica. Aeróbica do tchan. Levantando os bracinhos, aquece a cinturinha. Na palma da mão, vem pra malhação. Vem, baby. Na palma da mão, eu quero ver você sarar e mamãe. Joga de ladinho e descendo, vem. Vem pro joelhinho e provoca bem. Faz batata, faz coxa, peitinho, barriguinha. Seu corpinho dividido fica uma gracinha. Faz batata, faz coxa, peitinho, barriguinha. Seu corpinho dividido fica uma gracinha. Nada de fritura, de gordura, de loucura, de fartura. Diet light, tem que comer bem. Bem, bem, bem. Vai pra frente, pra frente, pra frente. Deu uma reboladinha. Vai pra trás, pra trás, pra trás. Deu uma tremidinha. Vai pra frente, pra frente. Manhinha, cuidado, hein? Lindo demais. Vai pra trás, pra trás. Passa a marcha ré e vamos arrebentar. Tremidinha. Olha a panturrilha, mãe. E o glúteo. Trabalha esse glúteo pra ficar popozuda, viu, baby? Simbora. Na aeróbica do tchan, tá todo mundo sarado. E precisando do personal, é só chamar CW ou Renatinho da Bahia. Vem pra aeróbica. Aeróbica do tchan. Tchan tchararã. Tchan tchararã. Aquece o pescocinho, levantando os bracinhos. Aquece a cinturinha. Na palma da mão, lindo demais. Vem pra malhação, arrebentando, baby. Na palma da mão, fazendo coração. Joga de ladinho e descendo, vem. Vai pro joelhinho e provoca bem. Faz batata, faz coxa, peitinho, barriguinha. Seu corpinho dividido fica uma gracinha. Faz batata, faz coxa, peitinho, barriguinha. Seu corpinho dividido fica uma gracinha. Nada de fritura, de gordura, de loucura, de fartura. Sem exagero, viu, mãe? Tá de light, tem que comer bem. Bem, bem, bem. Vai pra frente, pra frente, pra frente. Deu uma reboladinha. Vai pra trás, pra trás, pra trás. Deu uma tremidinha. Vai pra frente, pra vai, frente, manhã. Pra frente. Vai com gosto, porque eu gosto muito.